E essa é a nossa segunda parte sobre o podcast especial sobre GTA. Se você por acaso não ouviu a nossa primeira parte, trate de ouvir logo para melhor entendimento desse podcast. Lembrando que essa nossa segunda edição foi gravada antes do lançamento de GTA V. Por isso, não temos comentários pós o game, mas temos comentários pré o game, já comentando os fatos, lançamentos, enfim. É isso, pessoal. Vamos continuar o podcast. What are you doing? Dave is not coming. Ignore him. Come on, we gotta get this thing ready before we dock. Let's go. No ano de 2008, né, 4 anos depois do GTA San Andreas, né, é lançado o GTA 4. E demorou um tempo pra ser lançado, diferente dos outros. Aí a evolução foi outro nível. Foi de explodir a cabeça. A cidade é menor. Essa nova Liberty City, porque é uma nova Liberty City. Eu não considero mais a Liberty City de antigamente. Agora sim é Nova York. Né? É uma cidade menor, uma Nova York, né? Vamos dizer assim, uma Liberty City menor que a San Andreas, né? Que eram 3 cidades. Só que você tem muito mais detalhes mesmo, sabe? Tem ruas, tem endereço, sabe? Você vê nas roupas das pessoas esse negócio. Você tem internet no jogo. Você tem, sabe? Muitos detalhes mesmo, assim, os carros têm a suspensão de um carro real. Então, um é mais pesado, o outro é mais, sabe? E você sente isso muito mais do que já sentia nos outros. Exato. Cara, você olha pro chão, o asfalto é mais, sabe? É mais arenoso, né? O sol você sente o peso do sol um pouco maior, né? Tipo, quando você olha diretamente pro sol, até chega até a arder os olhos um pouco, porque pelo menos pra mim, isso já é uma, sabe? Uma evolução gráfica muito maior. Aí sim o GTA começa, sabe, ter uma evolução gráfica, por mais que os personagens ainda não sejam tão, né, tão bem delineados e tudo mais, ainda assim você tem uma grande evolução gráfica nesse jogo. O que eu digo, eu não gosto. Eu gosto, mas não é tão sem o preferido. Eu não gosto desse jogo. Eu acho que ele puxou muito mais pro real. O 4 é meu favorito. Sim, é seu favorito? Então fale sobre o 4. Nesse a gente tem o Tommy Vercetti, que era... Tem gente que faz força pra ser burro. Um veterano da Guerra Civil. Nico Bellic, né? Não Tommy Vercetti. Nico Bellic. Tommy Vercetti é o amor, é o amor, gente. Cara, é assim, eu gosto muito, muito, muito do GTA 4. Eu era um daqueles caras que tava, tipo, muito ansioso pro lançamento do jogo. E quando eu lançou, cara, superou minhas expectativas em, tipo, sei lá, 1 milhão de vezes mais, cara. O jogo é muito, muito, muito foda, cara. A trama do jogo eu acho muito boa, a história dele é muito boa. A localização dele, o cenário é muito, muito realista, cara. Sabe o negócio que eu achei ruim no GTA 4? Eu achei ele muito fácil. Comparado com os outros GTAs, eu achei ele muito fácil. Eu não. Eu achei enjoativo. Quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu falei, caraca, velho, é meio chato, sabe? Tipo, quando você vai à noite, realmente é à noite. O lugar é escuro. Teve uma hora que eu saí ali do boliche, que eu tinha levado uma namorada minha no boliche. Sim. Quando eu saí, tinha uma parte que era escura pra caramba, não dava pra ver nada. Não dava pra ver nada, realmente, porque não tinha iluminação naquele lugar, então era escurão. Era da hora no show de stand-up, verdade. Isso, é engraçado. É, tinha show de stand-up. Aliás, no GTA Vice City a gente tem o quê? A gente tem, acho que, rally. E aí no Vice City Stories a gente tem um show do Phil Collins. Então isso já tinha antes, sabe, de você ir assistir um show ou algo do tipo. Mas nesse GTA 4 a gente tem muito mais, né? Sim. E, cara, eu não, sinceramente não gostei, sabe? Tinha algo estranho naquele lugar. Tava muito sério, sabe? Até o GTA... GTA 3 pra mim tinha uma parte mais cômica, né? Mais GTA, mais daquela coisa de você anarquizar um pouco mais do que o GTA 4. Que aí tem o Nico. Nico é o ex-cara da Guerra Civil, aí ele volta. Ele vai pra cidade de Liberty City porque lá ele busca o sonho americano, né? Aquela coisa do sonho americano. E também ele busca. Lá, na verdade, ele sabe que ele vai encontrar um dos traidores do grupo dele, né? Traiu o grupo dele e acabaram sendo mortos 12 caras do grupo dele, né? Que era de 15. Aí sobreviveu ele, o traidor e mais outro cara que, se não me engano, eu não lembro quem era. Ele não aparece no jogo. Ele não aparece no jogo, né? Não. Olha aí, ele não aparece no jogo? Não, ele é citado, mas ele não aparece. A coisa dos carros. O carro você não pode mais acelerar em alta velocidade. Tá certo que eu não achei tão difícil quanto diziam que era antes, né? Antes diziam que era, pô, é difícil pra caramba de pilotar um carro em GTA 4. Quando eu fui dirigir, realmente, ele tem uma diferença. Você, tipo, vira uma rua, a câmera vai, parece que vai mudando lentamente, sabe? Parece que o carro não tá tão no meio, sabe? E você não pode acelerar tanto porque você vai perder o controle dele. Mas, isso eu acho que perdeu um pouco dessa parte mais... Mas, em compensação, acho que ficou mais fácil dirigir o carro normalmente, porque eu, quem nunca na história de GTA tentou alguma vez jogar sério, assim, tipo, missão séria, sem sair correndo. E é horrível, porque você fica andando e freando. Você não consegue andar normalmente. Eu achava que tinha que ter, tipo, algo do tipo, segurar o shift e o carro anda em velocidade, sabe, constante. É que normalmente, cara, os caras não dão seta, os caras ficam cortando as ruas que uns loucos. Os pedestres atravessam a rua correndo, velho, bando de louco. Não, mas só que sabe qual é o lance? O lance é que no San Andreas mesmo, por exemplo, você tá vendo os carros na rua, eles estão andando sempre em velocidade constante. Eu acho que se você apertasse o shift, ele devia andar numa velocidade dessa, sabe? Porque tudo bem, eu sei que ninguém mais ou menos quer fazer isso, mas em algum momento uma missão, algo que você não quer chamar muita atenção, pode ser interessante, sabe? Pra imersão mesmo, sabe? Você tem que dirigir um carro sem bater no GTA San Andreas, que se tivesse um botão desse, ia ser muito melhor. Pois, é aquela missão Fierro, né? Que é horrível, quando você tá de manobrista. Sim. É horrível essa missão, cara. Pô, então assim, eu sempre achei que isso era uma coisa tão simples. Era só você botar um shift que o carro anda em velocidade constante. E em termos de programação, isso seria muito simples, cara. Só, porque é muito mais complicado você fazer uma variação de velocidade pro carro do que você fazer uma constante. E você, ô Nicolas, você não gosta muito desse jogo, né? Não, cara, mas eu vou te explicar assim por quê. Primeiramente, eu tava muito extasiado pelo San Andreas e aparentemente eu não vi grandes mudanças, sabe? Eu não vi grandes inovações no 4, tirando a questão gráfica que, porra, evoluiu assim consideravelmente. Mas é aquilo que eu falei, eu não sou gamer hardcore de ligar muito pra gráfico, sabe? Eu vi o gráfico e falei, tá bonito, jogo, sabe? Eu fiquei muito nisso. O mundo, assim, não, também não me atraiu como o mundo de San Andreas me atraiu. Essa questão, eu tava muito preso nessa questão ainda de gangues, das guerras de gangues, sabe? De ser um gangster. Tá, acho que vem da cidade mesmo. Liberty City, ela não é uma cidade que, sabe, te prende naquele universo. Pois é, só que assim, Liberty City, se ela é inspirada em Nova York, Nova York teve guerras de gangue no Bronx, no Harlem, sabe? Teve essas regiões, assim, eu achava que seria interessante, nem que fosse um lugar pequeno, mas que tivesse, sabe? Uma influenciazinha disso. Sei lá, eu acho que eles não colocaram pra não ficar remetendo tanto ao jogo antigo. Porque o GTA, ele também tem muito disso, cara. Cada jogo é muito, muito diferente do outro, exatamente pra, sei lá, eu acho que eles tentam atrair todo tipo de público pra série. E outra coisa assim, que eu senti muito foi a questão do peso. Eu achei que o jogo para o computador foi cagado, assim. A construção dele Sim, do computador. Foi muito cagado, porque qualquer jogo da série GTA você podia jogar tão bem no console quanto no computador. Ponto. Inclusive no computador quase sempre era melhor até. O San Andreas eu joguei muito no Play 2 e o gráfico dele era muito alaranjado. Era muito forte o tom laranja, questão do sol, né, pôr do sol, etc. No computador não era um laranjado, mas era mais suave, sabe? E assim, eu tenho um computador, cara, que meu computador eu tô até pra trocar ele, tipo, hoje em dia ele é tão bom. Mas em 2008 ele era de ponta. Eu rodo pra transição hoje, eu consigo ainda rodar Skyrim nesse computador, só que assim, no gráfico baixo. Eu não consigo jogar GTA 4. Eu posso botar o mínimo do mínimo do mínimo de tudo que não roda, cara. Cara, não roda o jogo GTA 4, até um pouco antes de lançar aquele Crysis 2, era o jogo mais pesado pra rodar no PC, cara. Era impossível. Eu rodo GTA 4 aqui no meu PC. O jogo normal, não. Tem que baixar aqueles modificador que deixa o jogo bom pro seu PC. Porque, pelo amor de Deus, velho. Eu baixei pela Steam, cara. Meu irmão que me deu de presente, comprou só uma promoção, que ele sabe que eu sou muito fã de GTA. Comprou lá na Steam, GTA 4, mandou pra minha conta. Eu felizão, baixei. Falei, bom, não vou poder rodar no máximo, você já sabia. Eu falei, no mínimo eu vou rodar. No mínimo, no médio. É um GTA 4, cara. O que é GTA 4 perto de Skyrim? Tá aí, cara, não... em 2008 o jogo foi lançado, né? Acho que foi 2008, então, nessa época, o meu computador, eu te juro, cara, era top, qualquer jogo da época que tava saindo, eu rodava no máximo. Só que eu só fui jogar GTA 4, assim, no meu PC recentemente. Eu joguei muito em Play 3 na casa de amigos, sabe? Eu joguei em outros consoles. No computador, fui tentar jogar na minha casa agora, tipo assim, ano passado, 2012, sabe? E, cara, foi uma decepção foda, sabe? Porque eu jogo qualquer jogo aí atual e não jogo, cara, GTA 4, não roda. Eu vou trocar de PC, vou trocar placa de vídeo, uma porrada de coisa, Vamos ver se agora vai rodar no médio. É mais ou menos isso. Pra eu poder também analisar melhor, porque como eu joguei nessa forma de, tipo, na casa de amigo, coisa assim, você não pega o jogo pra jogar pra zerar nem nada, né? E eu gosto de fazer isso em GTA. Vamos ver se a história vai me prender. Porque até o próprio San Andreas, quando lançou, eu tava com o pé atrás, porque o clipe de trailer que eu vi parecia que era um jogo sobre fronteira, sobre México, sabe? Tinha uma parada meio de fronteira mexicana com Los Angeles, uma coisa assim, sabe? De, tipo, você fugir do México pra Los Angeles, pros Estados Unidos e ir pra Los Angeles, sabe? Ele me remeteu muito a isso, o trailer do jogo, não sei porquê. E eu achava que o jogo era ruim, que Vice City, tipo, seria melhor, assim, sombra de dúvida, que eu não ia jogar, sabe? Aí um amigo meu foi lá em casa, instalou no meu PC e pronto, fodeu. Nesse jogo aí, ele se passa na época dele mesmo, 2008, né? Uhum. É atual, tem internet, tem tudo mais, inclusive até a numeração do jogo, tipo, voltou pra Liberty City, colocou numeração GTA 4, né? Ou talvez eu goste muito dessa coisa do tempo, assim, a coisa meio datada do GTA, de tipo, GTA Vice City eu gosto porque anos 80, eu gosto de viver aquela coisa que eu não vivo hoje. Sim, até o San Andreas, que eu posso até ter vivido nos anos 90 quando criança, mas não estamos nos anos 90, eu gosto de viver aquilo, entendeu? Porque é uma coisa diferente. Talvez isso também é um fator que não me atraiu muito. Porque eu fico assim, ah, cara, jogo de, sei lá, atualidade tem tanto por aí, sabe? GTA eu gosto de pegar uma coisa mais... temporal. Talvez um GTA sudando nos 60, em Liberty City mesmo, assim, a questão de Nova York, só que você trabalhando com máfias italianas, aquela coisa meio poderoso chefão, que tinha muito Nova York, né? Little Italy, porra, seria do caralho, sabe? Eu acho que seria um GTA foda, assim, andando com os carros dos anos 60, sabe? As rádios, aquelas rádios bem mal sintonizadas, mas tocando músicas, tipo, no ruim, a rádio pop toca Beatles. Porra, ia ser muito foda, cara. Um dos grandes problemas que eu acho que o GTA 4 tem é que, como o game tomou uma pegada mais séria, eles tentaram puxar uma coisa do entretenimento dos filmes e seriados que, cara, não funcionou. Que o GTA tentou trazer os alívios cômicos pro jogo, cara. E puta merda, que horror. Aquele primo do Nico, ele é o único alívio cômico decente do jogo. Porque, cara, tem o Jacob, eu acho. Little Jacob, que é um cara, um negro, que ele é meio riquinho. Nossa, cara, aquilo ali tá muito forçado. O Bruce é muito forçado. Tem muito personagem ali que você vê e fala, tipo, nossa, cara, que é isso, velho? Que exagero é esse? Aí, outra dica também. Que tá um GTA nos anos 70, em Liberty City, que é a nossa Nova York, né? Com um tema meio The Warriors, com gangues. Olha aí. Ia ser foda pra caraca, cara. Anos 70, sabe? Aquela Nova York mais suja, né? É, que a gente vê em Rockstar, The Warriors. A Rockstar que fez o jogo do The Warriors. Verdade. Que é um jogo muito da hora. Eu não sei se é da hora de jogar sozinho, mas eu joguei com um amigo meu e foi bem da hora de completar o jogo. Aham. Uhum. Pô, mas seria legal ver o universo GTA na qual você, não sei, talvez um... Não, um imigrante não vai remeter muito ao 4, né? Mas, não sei, cara. Você é um maluco em Nova York dos anos 70, aquela coisa da... Sabe, você passar pra esse período na qual Nova York tava muito suja, uma Nova York meio abandonada até dos anos 70, que vai começar a se reguer nos anos 80, final dos anos 80, contra o final da Guerra Fria. Aí, novamente, você vai ter muito contexto histórico, você vai ter a Guerra Fria talvez no seu auge, sabe? Você vai ter uma pós-corrida espacial, né, que foi no final dos anos 60, né? Uma parte que quando um homem chega na Lua... E quem sabe você teria até reflexos de ele ir pra outras cidades e vivenciar a questão do hip, do coisa, sabe, do rock, que tava em ascensão. Pô, aí sim eu ouviria bastante hard rock, olha aí. Sim, mas eu acho que assim, a gente parou pra pensar agora, os GTAs que não estão na sua época de lançamento, assim, as histórias que não se passam na sua época, quando eles vão retratar assuntos históricos, são melhores, né? Sim, fica bem mais... Sim. Fica bem mais temperado. Eu acho que também não pode seguir só essa linha, né? É, tem verdade. Que realmente saber tá na sua época, né? Fazer um jogo legal, assim. Uma coisa que eu não gostei do GTA 4 foi... Eu tava até conversando com o Joker esses dias. E realmente é uma coisa, sabe, meio birra de minha, de, sabe, agora as coisas se modernizaram. Mas eu não gostei porque pra mim aquela lá, e eu não consigo ainda enxergar, a Liberty City. Pra mim aquela lá não é a Liberty City. Eu joguei o GTA 3, não cheguei a jogar o Liberty City Stories, mas a Liberty City que eu conheço, que era a cidade feita daquela forma, tenho ela como a Liberty City. Agora, quando fui ver no GTA 4, eu não enxerguei a mesma cidade. No máximo, eu enxerguei alguns pontos turísticos, assim, sabe? Alguns pontos da cidade. Mas não respeitaram que a geografia, eram... não? Semelhantes. Só que por que era semelhantes? Porque é inspirado em Nova York, né? A semelhança que tem, na verdade, era uma coisa que tinha se inspirado em Nova York, não era Liberty City. A parada do GTA 4 foi que ele tomou uma pegada tão realista que a representação deles de Nova York foi exageradíssimamente real, cara. É muito, muito, muito igual, velho. É de assustar, cara. E eu não gostei disso. Tudo bem. Hoje em dia, ó, vai ser assim, né? Eu penso assim, Rafael, vai ser assim, né? Não vai ter como ser que nem era a cidade antiga, porque a cidade antiga era menor, né? O pessoal chegar hoje em dia e jogar naquela cidade vai falar, porra, mas que cidade merda, né? Mas esse pessoal novo, digo, essa nova geração. Mas enfim, eu gostava mais da Liberty City antiga, né? Aquela era Liberty City. Essa eu acabei não gostando, entendeu? Acabou sendo só pra mim a parte chata de Liberty City, que é não ter muita característica que vai te fazer entrar no mundo, né? Naquele universo dali, daquela cidade. É legal, só que enjoa um pouco. Deve ser isso, né? Porque o GTA San Andreas você tinha muitas, muitas coisas pra poder fazer, anarquizar e tudo mais, brincar. Esse eu acho que por ser tão sério assim, acho que não perde um pouco a graça. 4, ele é muito bom pra você jogar online, cara. É. Pra jogar online, ele é bem divertido. GTA 4, realmente os detalhes, né? Isso, ele, sabe, o andar do Nico, né? Quando você corre, o Nico parece que ele tá dando passinhos menores. É o primeiro jogo que tem uma física normal, né? Sem ser tão é uma bizarro. Física realista. Exagerada a física, sabe? Ele pode ficar bêbado e, fica sabe, tonto. Vai tonto. Cara, é muito... E controlar o Nico bêbado é um horror. Ele pra dirigir, pô, nossa senhora. Mais difícil controlar o Nico bêbado é controlar o ISO do Balada Gay Tony bêbado. É verdade. Vamos pra DLCs que são melhores que o jogo. Sim, exatamente. Vamos pra DLCs que são melhores. Logo depois de GTA 4, em 2009, foram lançadas DLCs, e a primeira a ser lançada foi Lost in Damage. Exato. Oh, muito foda. Muito, muito boa. Curto pra caralho a história do jogo, fora que a trilha sonora é muito foda. E o DJ da rádio é o Max Cavaleiro, do Sepultura brasileiro. Olha aí. Ele aborda a parte de uma gangue de motoqueiros. Nessa história, a gente tem o personagem principal, que ele é o líder dessa gangue, que ele tá sendo o líder enquanto o outro líder que tá preso não sai, né? Uhum. E quando... É o Johnny Boy, o protagonista. E o legal é que quando o chefão da gangue volta, né, a liderança, o clima dentro deles fica tenso, mas tipo, muito tenso, cara. Porque o Johnny Boy, ele meio que ficou arrogante como líder da gangue. Eu não senti muito isso não, cara. Ele leva até que de boa, assim. Ele começa a ficar puto conforme a administração do cara vai... Conforme então, o cara vai voltando pra administração, porque o cara volta loucão, né? Então, é isso que eu tô falando. A administração do cara, pra cima dele, começa a criar um clima muito tenso entre a galera da gangue. Mas isso porque o cara tava maníaco, ele tava fazendo coisas que tava destruindo a gangue, ele tava fazendo merda, sabe? Que o Johnny Boy, como líder, já tinha aprendido que não se devia fazer aquilo, né? Uhum. E quando o cara volta, ele começa a fazer, sabe, tomar atitudes de, sei lá, um cara que é inexperiente pra ser líder. Líder de um grupo. E ele acaba criando essa tensão, né? Por isso o Johnny acaba, obviamente, resistindo a isso. Por isso que tem essa coisa, sabe? Ele aceita de boa, afinal o cara era amigo dele. Então ele fala: ó, se você quiser voltar a ser o líder, tudo bem, você volta a ser o líder. Tudo tranquilo. Mas o cara acaba tomando decisões que, obviamente, ele acaba não gostando. Isso acaba sendo ruim, né? Pra gangue. Exato. E tem parte do romance dele que ele gosta de uma garota que é viciada, se eu não me engano. Ele é bem o contrário do Luiz. O Luiz é um cara mais novo, ele é um cara mais velho. O Luiz é o protagonista do outro DLC, né? E o Luiz é um pegador, ele não fica com ninguém, ele tem um único amor, tipo... O Luiz é mais bem-humorado, ele é serião, tipo, eles são bem o contrário um do outro. Aí tem o que é o The Ballad of Gay Tony, né? Que aí sim tem o humor. Então, é o humor conhecido pelo GTA San Andreas. E cara, essa DLC é muito boa, cara. É muito sim. Boa, velho. É que tem um cara que é tipo, ele é jovem, né? Ele tem 22 anos. Sim. E ele já, tipo, ele passou um tempo na cadeia, se eu não me engano. E ele é tudo, sabe, ele é até um pouco mais forte que os outros. Afinal, ele é mais jovem e faz academia e tudo mais. E ele é o segurança de um cara que é como o próprio diz, é o Tony, Tony, né? Tony Gay. É um cara que é dono de várias boates. O Liberty City, ele vai no mundo noturno de Liberty City. Tanto é que boa parte do jogo se passa de noite, mostrando as baladas aqui, não sei o quê. É um negócio interessante que no Lost in Damage o mundo é bem escuro, assim, ele não tem pouca luz o jogo, enquanto o Balado Gate Tune ele é bem iluminado, assim, cidade. Sim. É bem claro. E o Lost in Damage, as noites, elas são mais longas que os dias, né? Sim, é. Justamente pra ter esse clima de... E a trilha sonora também que toca nas rádios são... é bem rock mesmo, então... E no The Balado Gate Tune toca... Não é essa música que é brasileira, que o cara que... O cara processou a... O molequinho de 12 anos. Que não, o pai dele processou a Rockstar. Então, mas o que fez a música foi um molequinho de 12 anos. Sim. É, mas aí o direito deve ser do pai, né? Porque... Mas exato. Parece que o lance da música no jogo em si foi que um DJ alemão, né, fez um remix com o funk lá do garotinho, entendeu? E aí vendeu pra Rockstar, sabe? Só que, em tese, o cara não tinha direito. Ele fez um sampling sem direito nenhum, né? Falou, quando que esse garotinho vai entrar na internet e ver isso? Como tem esses detalhes e tudo mais, e tem a parte das áreas em Liberty City, pode até achar brasileiros lá. É, né? Verdade. Sim. Ih, mas os brasileiros eu encontrei a primeira vez no San Andreas, sabia? Easter egg total aí. Ah, foi? Sério, em San Fierro tem lojas brasileiras, cara. Tem um lugar que você encontra uma bandeira do Brasil, assim, do lado na vitrine e tal. Nossa, tem várias bandeiras brasileiras assim, por San Fierro, sabe? Em certos pontos, são lojas brasileiras. Tem uma que eu acho que é um restaurante brasileiro e a outra é a casa de depilação brasileira. O engraçado no GTA 4 é que os brasileiros são meio bugados, né, cara? Porque você vai, aí você empurra um brasileiro, tem uns que falam, eu vou te pegar, ô asshole. Sim, é. Ah, é? Sai daqui, asshole! É, os caras misturando os idiomas. Mas é uma estreia bacana. E o GTA 4 tem uns bugs, cara. Nossa! Aquele bug daquele parquinho, Jesus, você entra naquela gangorra no balanço com o carro é ejetado, tipo uns 3 milhões de metros de distância, velho. Caralho, tipo super normal, né? Sim, super normal. Tem aquele bug, uma vez eu vi um bug de, tipo, o cara entrou no jogo pra jogar, não existia Nico, sabe? Era uma arma flutuando, sombra, andando na rua. Nossa, essa eu nunca vi, caralho, essa porra. Aquilo foi bizarro, vou até tentar colocar o vídeo aí no post, que lá foi louco, mas, eu queria fazer uma pergunta, esse Lost in Damage e o Ballad of Gay Tony, eles são jogos menores, são DLCs, né? Basicamente. Você não precisa necessariamente ter o jogo pra poder jogar eles, então eles são menores, né? Exato, são. A história e tudo mais. Mas, assim, a área também, a cidade é menor? Não, é a mesma cidade. É a mesma cidade. Mesmo, é tudo. É, mas não tem tantas opções de coisas pra você fazer igual no GTA. Exato. Sim. Mas, tipo, se eu for no GTA 4, obviamente, se eu for no GTA, tentar ir no GTA 4, em tal lugar onde mora tal personagem do Lost in Damage, vai ter. Vai. Sim, até porque os personagens nos jogos, ele... No GTA 4 e nas DLCs, eles chegam no meio da história se cruzar. Sim, eles fazem um assalto juntos. Quem curte Sons of Anarchy, Lost in Damage é um jogo muito foda. Sons of Anarchy é uma série de motoqueiro e Lost in Damage é tipo a versão de jogo do Sons of Anarchy. O Ballad of Gay Tony e esse parece que me dão mais vontade de jogar do que propriamente o GTA 4, sabe? Acho que parecem ser melhores e tudo mais, né? História mais envolvente. Eu falo que eu consigo mais jogar as DLCs do que o próprio GTA. Sim, parece ser mais divertido. Mas no PC não vai rodar do mesmo jeito. Exato. No meu PC é capaz de instalar e o PC queimar, né? Tentando rodar, né? Daqui a 4 anos, quando eu estiver trocando o PC que eu tô comprando hoje, quem sabe eu jogo no high, né? Vai sonhando. Foi meio bizarro, mas eu tinha mais problema pra jogar as DLCs aqui do que pra jogar o GTA 4. Nossa! As DLCs, porra, o Lost in Damage tinha hora que era sofrível conseguir dirigir a moto, que travava pra caralho, assim. E o GTA 4 era de boa, nem tanto, mas dá pra jogar normal. E esses três jogos, o GTA 4 e as DLCs, na verdade, foram condensadas no Episodes Phone in Brad City, né? Exato. Que tem todos, né? Acho que é o quê? É um CD só? É um CD só. Uma coisa que eu nunca esqueço é que teve um episódio de South Park em que aconteceu uma coisa lá na bolsa de valores, todo mundo ficou sem dinheiro. E aí o Cartman, ele tava louco pra poder jogar Chinatown Wars. E aí, tipo, no final o pessoal pede ajuda pro Cartman. O que a gente pode fazer? Ele fala, tudo bem, eu vou ajudar vocês, mas eu quero que vocês me deem GTA Guerra em Chinatown, como ele fala na dublagem, né? Mas enfim, esse jogo se passa na área de Chinatown, né, de Liberty City, né? Exato. Cara, eu acho bizarro a câmera do jogo, porque não é nem aérea, nem normal, assim, nem terceira pessoa. É um meio termo, né? É. É meio termo, assim, né? Tipo, entre os primeiros GTAs, vazio que a gente meio que conhece, né? É um plongê, como a gente diria no cinema. Sim. Tipo de câmera. Sim, mas eu acho que, sabe, eu acho bonitinho assim o jogo, ele não é feio que nem o Advance. Não, né? Não, é um jogo até que legal, jogo é maneiro. É bizarro. Não compara com o Advance, não, cara. Tipo, ele é um jogo maneiro, mas ele é um contexto completamente diferente de GTA, mas é um jogo bacana, um jogo bacana. Se você for entrar na internet no GTA 4, você vai encontrar ali na ficha criminal, que tem da polícia, na ficha criminal dos bandidos, tem os personagens do Chinatown Wars, se não me engano. Tem. É capaz de ter, por mais que o jogo saia antes, tem. A gente tá acostumado a trabalhar com universos grandes, né? Com mundos muito grandes, se tratando de grandes cidades e tudo mais. Mas se você puder, você pode fazer bons jogos especificando uma área da cidade como se fosse um spin-off, assim, uma historiazinha menor dentro de um lugar menor. Você poderia fazer, por exemplo, um Mexican Wars, que seria na parte dos mexicanos lá de San Andreas, sabe? Você tem muita probabilidade de exploração. Você pode explorar muito isso. Mas dá pra fazer com um lugar bem menorzinho ainda, cara. Sei lá, seria muito louco um GTA dentro da prisão, cara. Seria muito fácil. Sim, mas eu acho que não vai dar certo hoje em dia um jogo principal. Acho não, principal não, mas um spin-off. Principal não tem como. Eu tinha um mod pro GTA 4 que era Prison Break. Olha aí. Eu acho que tinha que ter o GTA Albuquerque, na qual você tem que fabricar metanfetamina. É isso, que você tem câncer, né? Você é tipo um time attack, você tem um tempo de vida tendo pra fazer as missões antes de morrer. Ou não. Pô, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu acho que pode ficar. Eu espero que não ficasse ruim se fizessem, né? Mas eu gostaria de ver como que é Vice City nos tempos atuais. Porque Liberty City a gente já viu. San Andreas a gente vai ver agora. Quem sabe é a próxima jogada? San Andreas a gente vai ver agora. Quem sabe na próxima, né, cara? Mas vem cá, uma coisa que eu ia perguntar a vocês, porque eu, como eu falei, eu não joguei o 4, porque eu joguei muito mal, joguei mais pela galhofa, né? E nem os episódios. Em algum momento na série GTA você lida com o tráfico de drogas da forma de você ser seu traficante, fornecedor dessas paradas? No GTA, série GTA em si. Porque no San Andreas, por exemplo, apesar de você estar num meio muito próximo disso, o teu personagem é totalmente contra e ele não faz nenhuma missão na qual ele seja um traficante. Mas eu pensei nisso de um personagem que seja totalmente errado mesmo, sabe? De um GTA na qual você seja um personagem totalmente fora da lei, na qual seu objetivo é, tipo, lucrar e ser um drug dealer. Exato, porque eu pensei nisso, sabe? De você fazer missões menores, de tipo, vão fornecer droga naquelas regiões, não sei o que, sabe, aquela coisa meio de... Isso é um tipo salamanca. É, aí você vai crescendo, entendeu? Você começa a ter os caras fazer isso por você, aí dá merda de sequestrado, você vai ter que ir lá atrás, missão é salvar o cara, sabe? Isso aí devia ser uma GTA Breaking Bad, cara, na moral. Não, eu lembrei quando eu falei essa coisa do Breaking Bad, eu brinquei com isso, mas eu achei que seria uma ideia muito boa pra série GTA em si, sabe? Porque tem muito a ver com o espírito do GTA, essa coisa da missão, e essa coisa da ascensão do personagem, dele sair de um merdinha que tá começando agora no tráfico, sabe? Talvez até com um vendedor em si, né? Ele pode ser um viciado que por conta das dívidas ele é obrigado a entrar nisso. E aí, claro, com o tempo ele pode, sei lá, sair desse vício em si, né? Até pra você, pra não comprometer a tua jogabilidade. Mas é que você vai crescendo nisso até que você se torne o senhor das drogas da região e comece a exportar pra outras cidades. Aí faça referência com o San Andreas, sabe? Que certas gangues lá estão pegando as drogas que você tá fabricando, entendeu? Mas não que você vai ficar fabricando, vai ter um minigame de você fabricando droga, entendeu? Isso só tá implícito na história. Mas é só uma desculpa pras missões e pelos assassinatos, né? Por essas coisas todas, sabe? A few weeks ago, I was happily sulking by my swimming pool. What do you want? I just came by to see if there's something I can help you with. I'm retired. My psychotic best friend shows up out of nowhere. Nobody tells me what I want! To torture me over mistakes I made over a decade ago. You're back in the game? I guess. Yes! Woo! Welcome back, man! Nesse dia 17 de setembro desse ano de 2013 vai ser lançado. E aí? A gente já tem coisas a falar, afinal saiu vídeo, saiu imagens. O que a gente pode falar sobre GTA V? Simples, vai ser foda. Só isso. Eu também tô junto com você nessa, cara, porque GTA IV, eu não gosto, mas esse, por tudo que saiu, me fez querer, tipo, ter vontade realmente de jogar o jogo. Verdade. Acho que eles aprenderam a, tipo, balancear a coisa GTA IV com aquela coisa GTA San Andreas. Foi o primeiro trailer de GTA que me conquistou. Nenhum trailer de GTA antes. Como eu falei pra vocês, toda vez que anunciava um GTA novo, eu tava assim, o que eu tô jogando é muito bom, foda-se esse daí que tá vindo, sabe? Não vai ser bom. Era sempre assim. Eu só começava a gostar de jogo quando eu jogava de fato. Mas foi a primeira vez que eu vi o trailer e fiquei maluco. Tudo bem que o meu amor com o San Andreas, né, é uma coisa inexplicável. E tem um negócio que eu preciso falar sobre GTA V. Se o CJ não aparecer, eu quebro o DVD. Ah, meu filho, ninguém reclamou e pediu que aparecesse o Claude no... Não, o CJ tem que aparecer, é em San Andreas. Não tem que aparecer. Se ele não aparecer, eu quebro o disco, cara. Vou na... O Claude não apareceu lá. Ah, não, o Claude foi pra Anywhere. É. Ó, olha aí, tá vendo? Ó. Tá confundindo as coisas. Parece que no GTA 4 anuncia no jornal alguma coisa, tem algum momento do jogo que dá a entender que o CJ morre no final dos anos 90, sabe? Só que isso é uma coisa que é muito controversa, porque também fala que o Claude morre, sabe? E o GTA 4 tem muitas diferenças de morte na história, só que como você não está na cidade que isso teria acontecido, sabe? Tudo bem, o Claude, beleza, Liberty City. Mas o CJ tá lá em Los Santos, né? Que é, pô, bem longinho de Liberty City, sabe? Então é provável que isso seja até uma notícia falsa, porque, não sei, talvez a guerra de gangues intensificou. Nos anos 90 elas continuaram, sabe? Até o final dos anos 90. Às vezes ele realmente fez a mesma coisa que ele fez antes de ter fugido, né, de San Andreas, né? Dá a entender isso. E, cara, o trailer foi muito lindo do GTA V, que quando mostra Grove Street, quando mostra aquela região ali, eu fico, puta merda, cara. Você deve ter, sei lá, desculpa a expressão, gozado na calcinha quando você viu que era San Andreas. Melei a cueca fácil. Porque não fala que era San Andreas, só fala assim, GTA V. E aquele 5 tá aquela coisa meio chicana, né, meio mexicano. Sim, sei. Sim. Aí tu, putz, que porra é essa? Vamos dar um clique. Aí dei play. Quando eu vi Vinewood, caraca, cueca melou fácil. Eu sinceramente esperava já isso de Vice City, né? Só que aí... Tinha rumores, inclusive, que assim, Vice City, mas acabou não acontecendo. E San Andreas, tudo bem, eu não gosto assim tanto. É que os caras, acho que eles colocaram em San Andreas porque o valor de dinheiro pro público é maior. Porque o público, eu acho que eles associam mais o San Andreas à franquia GTA. Não, mas eles têm GTA V no nome, né? Sim, sim, mas... Então não é... É porque eles vão lançar talvez o San Andreas Stories, eu não sei. Ou se fosse, seria pra outra plataforma como foi os outros, sabe? Tipo, um complementar para um PS Vita, quem sabe? Nesse 5 a gente vai ter essa evolução, né? Vão ser 3 personagens principais. Vai ser o Trevor, o outro eu não sei que é o neguinho, e o outro é o riquinho. O Michael e o Franklin. É Michael Johnson? Franklin. É Michael Johnson? Mas cara, eu gostei, tipo, no começo eu falei, puta, agora eu vou querer começar essa frescura. Mas não, eles fizeram de uma maneira muito boa. Em vez de ser como eu achava que seria, tipo, você vai jogar com um pouquinho com esse personagem, depois você vai jogar com esse personagem, e depois você vai jogar com esse personagem em determinado tempo da história. Não, eles simplesmente colocaram assim, ó, a história vai seguir e tudo mais, mas você tem esses 3 personagens principais aqui. Uhum. E você pode muito bem escolher jogar com eles a hora que você quiser. Ah, e na verdade, aliás, Michael é o riquinho. Franklin é o... Sim, é o negro, né, que é o que vive na parte ali, meio que, vamos dizer assim, onde você, Lucas, provavelmente vai ficar procurando Nicholas, o CJ, Nicholas. Né? É. Também. Nicholas e Lucas. Vocês dois, né, porque vocês dois são, né? Agora eu, foda-se, eu procuraria o Claude no Liberty City, mas enfim. Espere o GTA 6, espere aí o Vice City, quem GTA sabe. GTA 6, é. Pô, mas o passar de cara... Michael lembra muito o Tommy. Não seria muito foda se ele fosse parente do Tommy, cara? Putz, seria muito foda, cara. No começo, inclusive, tinha essa especulação de que o Michael seria o Tommy, né? Sei lá, mas ele não parece velho o suficiente pra ser o Tommy. Sim, o Tommy seria mais velho. Se... Plástica. É, o cara Miami, né, cara? Dr. Ray, quem sabe? Dr. Ray. Dr. Ray, velho. Dr. Ray, mas... é Dr. Vinewood, né? É. Mas, ó, cara, essa cidade vai ser... Esse estado, né, San Andreas agora vai ser muito mais... Muito maior, sabe? Vai ser maior que Red Dead Redemption, GTA 4 e mais não sei que jogo. E Além no Ar. San Andreas. Mano, eu achava que era impossível ser maior que o mapa de Além no Ar, porque aquele mapa é gigantesco, velho. É de assustar, mano. É, mas no, acaba que eles... Você vê, assim, a Rockstar tá sempre se superando, né, cara? Um negócio que eu achei da hora é tipo, ter estação, passar o tempo, tipo, vai ter inverno, verão. Tem neve agora. É algo que começou lá no Bully. O Bully foi o primeiro jogo da Rockstar que fizeram isso. A Rockstar tem os jogos que vai testando. O próprio Max Payne, eu gosto muito de Max Payne. O Max Payne 3... Eles, obviamente, testaram algumas coisas que agora vão ser utilizadas no GTA V, né? Vão, lógico. Esse é o da Rockstar, né? Independente de ser jogos diferentes, você consegue identificar o traço da empresa ali, cara. Isso é muito bom. Cara, mas uma coisa que um trailer que eu vou colocar aí no post, o pessoal tem que ver. Eu fiz um post, eu vou colocar o link do post que eu fiz aí no BDC. Um trailer de 1 minuto e pouco, que consegue ser melhor que vários trailers que você consegue ver em filmes, né? E é muito bom, sabe? Eu não sei como eles conseguiram, assim, assim, fazer... Quando eu vi aquele trailer, eu falei, velho, eu preciso jogar essa merda, velho. Porque um trailer que me fez, sabe? Os caras conseguiram fazer um trailer que vai fazer a pessoa falar, daí é foda. Depois do GTA V, a Rockstar vai, tipo, demorar um tempinho pra lançar um novo GTA, cara. Porque, é, assim, sim. Porque cara, como que eles vão conseguir superar isso aí, né? Gigantesco em todos os contextos que você pode pensar, cara. E aquele modo multiplayer. Nossa, Jesus Cristo, velho. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar é que, aparentemente, não sei se eles vão voltar com a ideia dos carros correndo rápidos e tudo mais, mas eu aposto que acho que eles vão meio que balancear a forma com que você dirige carros, sei lá, em San Andreas, com a forma como você dirige carros em GTA 4, né? Acho que eles vão consertar um pouquinho essa parte. Pô, espero que sim, cara. Por favor. Sim, porque é mais divertido você correr, tipo, em alta velocidade e tudo mais. Combina, né? Mais com Los Angeles também, né? Combina, sim. Eu acho que essa coisa mais viva, inclusive, de San Andreas, que trouxe um pouquinho mais, sabe... aparentemente vai ter humor, sim, porque o Trevor é um personagem que você vê ali no trailer. Se bem que, né, esse bagulho do Trevor vai ser um humor meio sádico, né, cara? Sim, vai ser um humor sádico, mas vai voltar o humor, né? É legal, cara, você ter essas diferenças, né? Mas já que vamos trabalhar com personagens, é bom você contraste entre esses personagens, sim, né? E eu acho que sabe o que vai ser legal pra imersão no jogo, que é o fator pra mim que é decisivo em qualquer série de GTA. É você, pronto, você vai estar com três personagens na mesma cidade. Mesma cidade que eu digo assim, no mesmo mundo, né? Talvez vão estar em regiões diferentes, é claro. Mas eu acho que vai ser legal quando você estiver jogando com um personagem e ver naquele mundo coisas que o outro personagem que você estava jogando também mudou. Sim, sim. Você vai ficar, tipo, acho que isso vai dar uma imersão fodida. Você vai ficar, caralho, sabe? Que foda isso. Tem uma parada que dá pra você fazer nesse jogo, é que, tipo, digamos que eu tô jogando com o Michael. Eu posso, tipo, dar uma viajada... andar por San Andreas e você pode encontrar os outros protagonistas seguindo a vida deles e que não sei o que, tipo, isso que é muito louco, cara. Você pode acompanhar, você pode estar num personagem acompanhando outro personagem seguir a vida dele, e o cara vai estar fazendo as paradas dele, tipo, na dele, vai ter tiroteio, o cara vai se meter em corrida, o cara vai brigar com o traficante, tipo, isso é muito mas fora. Aparentemente vai ser isso, tipo, acho que você pega um personagem, você pode ir lá ver, tipo, o outro. Você tá com um personagem, você tá, sei lá, na piscina da mansão do Michael, e aí você vai direto pro Trevor, você pode pegar o seu carro, eu acho, e ir direto pra lá, né, pra casa, e encontrar ele na piscina. Ficar na piscina com ele, bicho, isso deve ser muito maluco, velho. Pera, não quero botar dois caras na minha piscina não, que isso daí aí já é outro nível. Outro nível. Aí é muito sanfierro aí. Mas há uma coisa, tem uma cena ali do trailer que o próprio Michael diz assim, poxa, eu tava tranquilo na minha piscina, de repente venho um ex-amigo meu, né, me convidando pra fazer parte de uma coisa. Olha, que é consertar algumas merdas que eu fiz há 10 anos atrás. Uhum. Imagine, assim, eu aposto que vai ser feito dessa forma. Você vai poder muito bem ou ser o cara que vai lá convidar o Michael pra poder voltar ativa, sim, ou você pode ser muito bem o Michael na piscina, tranquilo, e vai chegar o cara, foda, né? Foda. Não, isso vai ser do caralho. Você vai trabalhar com roteiros paralelos, né? Mas que esses, sim, roteiros estão intrinsecamente ligados, e isso vai ser assim, um mindfucking o tempo inteiro. Sabe o que eu acho? Eu acho que, tipo, enquanto os fãs estão, tipo, tendo essas reações, a Rockstar deve estar, tipo, eu sei, a gente é foda, eu sei, não precisa falar, tá bom? Só compra o jogo. Tá chegando, né? Só compra o jogo. Sabe o que seria legal também? Uma parada assim, do tipo, existe, eu digo que tem modo multiplayer de jogo e modo single player, mas tem um modo co-op, né? Que é diferente do multiplayer. Multiplayer é que você tá jogando com várias pessoas, né? Mas o co-op é quando tem duas pessoas, talvez até quatro, jogando juntas pra zerar o jogo. Que, né? Tipo o próprio, acho que o Medal of Honor tem uma parada dessa. Você pode jogar sozinho, single player. Pode jogar um multiplayer, que é a parada meio CS, de arena, sabe? Todo mundo se matando. Ou pode jogar um co-op, que é você mais um amigo zerando o jogo. Imagina você na sua casa, no seu computador, digamos que vá pra computador, na sua Steam, jogando, seu amigo loga, seu amigo joga com o Trevor, você com o Franklin, sabe? Olha aí, seria isso. Muito foda, cara. Pô, você faz as missões e ele fazendo as dele, e você te falando pelo Skype, tipo, vamos se encontrar na rua tal, tá ligado? E os dois chegam lá, vão na moto, vão sair. Puta, velho, que foda, será, cara. Será que não vai ter uma parada dessa, não? Tomara, cara. Tô torcendo. Porra, vai ser muito foda isso, cara. Você vê na sua tela, sem dividir tela, né? Porque você tá no seu computador, ele tá no dele. Cada um vê na sua tela, uma hora você fala, ah, agora eu vou fazer uma missão lá pra não sei aonde. Ah, tá, eu vou pra Las Venturas. Pô, mais tarde, bora se encontrar não sei aonde. Porra, cara. Louco. Bora se encontrar no Cluck & Bell e comer um balde de frango, né? É. Mano, porra, daqui a pouco o GTA vai virar tipo uma parada de realidade virtual, velho. Daqui a pouco vai conectar o cérebro, vai entrar em outro mundo. Ai, ninguém vai sair mais de casa, né? Vai ser uma merda, vai ser que nem aquele filme Substitutos lá do Bruce Willis. Esse filme é muito ruim. Muito ruim, cara. Mas eu peguei um a um, sabe? Vai ser Matrix, que é muito melhor, né? Que é uma realidade. Em tese, vai ser um Second Life na forma como ele deveria ser. Bem feito. Pô, vai ter 240 músicas nesse jeito, né? Vou ficar muito tempo parado na esquina ouvindo música. Quantas? 14 rádios? 15. Eu acho que podia ter podcast já, né, cara? Imagina. Não, mas já tem podcast, porque aquele negócio lá de você colocar suas próprias músicas, cara, eu ouvia muito podcast em GTA. Caraca, baixava podcast, colocava lá. Caralho, é verdade, velho. Eu nunca... Caralho, velho, puta que pariu, eu vou baixar agora. Sério mesmo que você não pensa nisso? Nunca, cara. Caralho, sério que eu joguei em época que eu já tava fazendo podcast, tanto que eu participei de um podcast pra falar de San Andreas um tempo atrás, daí foi ano passado, e falando da experiência que eu tava jogando pela milésima vez. Pô, podia ter feito isso, cara. Sim, então, cara, nesse de PC que tem a pastinha lá que você coloca a música, eu e o Joker, a gente ouvia muito podcast. E tipo, pra quem viu os trailers do GTA V, cara, a trilha sonora promete, cara. Nossa, a música, cara, a música daquele trailer. Eles revelaram algumas músicas já. Sim, a música daquele trailer, puta que pariu, que música foda, velho, na moral. Será que música... vai ser Naldo? Não, não fala isso, cara. Tem uma lista aqui de as músicas que vão ter. Vai ter Golden Earring, Rick James, Ferg, Henrique Iglesias. De novo. Rick James, não, já ganhou Rick James já. Warren D, Chief Keef, Small Face, Stevie Wonder, Queen, J-Rock e Waylor James. Queen, caraca, imagina se jogar ouvindo Radio Gaga, por exemplo. E tem as rádios, vai ter a Blaney Cult Talk Radio, que é de conversa só, Channel X, que é de punk rock hardcore, East Lost FM, que é de música latina, Fly Low, que é de eletrônica, Los Santos Rock Radio, que é de classic rock, Night Ride FM, que é de electro house, Non Stop Pop, que é de pop, Radio Los Santos, de hip hop, Radio Mirror, de indie, Real Radio Country, Tonex House, Space, que é de músicas dos anos 80, Blue Ark, Red. Oi. Música dos anos 70, pô. Vai ter Lowdown, que é de música dos anos 70. Vince Wood, que é de rock alternativo. WSTR, que vai ser de talk, que vai ser também só de conversa só. West Coast, que é clássico, que é hip hop clássico. E Word Wild, que é ambiente. Cara, já sabem agora, vocês não vão me ver mais. Eu estou fadado agora a largar a podosfera. Já não tem sentido minha vida sem ser dentro desse jogo. Cara, nossa, que foda, velho. Uma coisa que eu lembrei da época do San Andreas mesmo. Lembra que vocês podiam... É que não sei se vocês tinham o costume de ouvir aquelas rádios de notícias. Vocês tinham? Alguém aqui não, via? Não, eu não. É porque não. Na época, quando eu joguei o San Andreas pela primeira vez, eu tava terminando um curso de inglês. Então, tipo, fiquei nessa coisa de, pô, vou ver as rádios de notícias e tentar entender, né? Cara, era muito foda porque elas falavam notícias, desde notícias históricas, de tipo, o time tal ganhou a Conferência Leste de basquete, e são times que realmente ganharam naquele ano, sabe? Ou então, tipo, aconteceu um ataque não sei aonde, no Oriente Médio, realmente aconteceu aquilo. Ou aconteceu também algo do tipo, você fez uma merda não sei na cidade, e falava, tipo, um cara foi visto na cidade e matou tantas pessoas, e era você aquilo. Nossa, que foda. Eu, caralho, que foda. Tipo assim, eu andando de carro ouvindo aquela notícia, sabe? Eu, caralho. É muito foda. Tipo, o cara passou com o avião, detonou não sei quantas pessoas. Coisa assim, cara. Eu, caralho, sabe? Eu achei muito foda isso e creio que isso nesse jogo vai estar muito mais forte. Você pode ver, talvez, você vai estar no estabelecimento, vai estar na TV passando, sabe? Puta, cenas do que você fez. Imagina que louco. Você vai, tipo, sei lá, num mercado comprar uma coisa, aí passa na TV você roubando o lugar. Aí o cara do mercado não quer mais vender pra você porque te viu na TV, cara. Pô, isso é muito foda. Imersão total. E aí explodir, aí o cara saca uma arma, tá ligado? Sai daqui, tá ligado? Então, pessoal, finalmente chegamos ao final desse podcast sobre GTA. Foi muitas coisas que a gente falou, realmente. E pra você ver, os jogos têm muita coisa pra gente falar. Tanto que acho que daria até pra fazer um podcast separado de San Andreas, podcast separado de City, né? Daria muito tempo pra fazer. Porque é muita coisa a ser comentada, é muita. E com certeza a gente esqueceu de falar algumas coisas, mas é que não tem como, né? Ia ser muito tempo do podcast. Mas enfim, a gente acredita que fez um podcast bem legal, passou bastante informações, secou muito sobre GTA. E bom, pessoal, como de costume, aqui no final desse podcast tem a parte de indicações. Eu gostaria de pedir pro Joker fazer a sua indicação, diferentemente de começar com o Lucas. Eu vou indicar então uma série que é meio rival do GTA, mas nunca competiu frente a frente, que é o Saints Row. Saints Row lançou o quarto jogo agora, e assim, todos os Saints Row são bem da hora, principalmente o 3 e o 4, que aí foi pra galhofa total, e Esse 4 eu ainda não joguei, mas pelo que eu, porque eu não tive tempo, mas pelo que eu vi, tipo, ele tá viajado total, agora você vai ter poder e, tipo, vai enfrentar alienígena, você é o presidente do, dos Estados Unidos, no Saints Row 4. Então pra quem curte um GTA mais bizarro, Saints Row, tá aí. Acho que era pra ser uma DLC do Saints Row 3, esse o 4. É, o gráfico, mas o gráfico dá uma melhorada, assim, comparado ao... Quero indicar um jogo que é da própria Rockstar, que fez o GTA, que é o Manhunt. Boa jogada. Sério mesmo que vocês gostam de Manhunt? É muito bom, cara. É muito eu bom, acho, né? Que ele é um dos jogos, assim, da Rockstar que a violência é explícita demais, sabe? É uma violência, sabe, que não tem o porquê ter. É porque eu joguei realista. É, tão violento, realista, legal, mas eu acho que da Rockstar é um jogo que, sei lá, parece que a violência é feita por violência, simplesmente. E se é realista, assim, eu acabo não gostando dessa ideia, sabe? De ser tão violento por ser violento. Eu acho que tem que ter um porquê e ali não tem um porquê. Ah, assim, cara, eu acho que tem porquê ser violento. Ah, mas tem, cara, a violência porque o cara é um louco, psicopata. É, ele tem problema mental e, tipo... E além de que o cara, ele tá no... Ele era um preso do corredor da morte, então o cara era um filho da puta, velho. Além de... ele é obrigado a fazer aquilo, cara. Tipo, se ele não matar, ele morre, cara. Aí, outra, eu vou falar um negócio pra você. Eu não, nem acho esse jogo bom. Sabe? Sinceramente, enfim, não... né? É a minha indicação. Né? Pô, mas só comentando só, cara. Você tem o direito de gostar. E o selo Rockstar de qualidade. Selo... É, selinho Rockstar de qualidade, sim. É, eu queria perguntar ao Gustavo. Gustavo, qual a sua indicação, garotão? Um filme que eu vi recentemente que se chama Chumo Grosso. E é dirigido pelo mesmo diretor de Scott Pilgrim contra o Mundo. É muito bom, é comédia muito boa mesmo. Edgar Wright. Faz parte de uma série, trilogia, que eu não sei o nome. É, acho que é a trilogia de Sorvete, eu acho. É uma coisa assim estranha. Que é o Simon Pegg e o Nick Frost. É. Nick Frost, exatamente. Ali eu gosto, cara. Qual que é outro o filme da trilogia mesmo? Não é uma trilogia que todo segue... Mundo quase morto. Todo mundo quase morto. Todo mundo quase morto. O último é o fim do mundo. É o fim. The World's End, eu sei que é o nome original. Pô, é o nome do bar que eles vão. É sangrento e é divertido. Sim, é um filme de ação com, né? É, de ação, mas não... Por exemplo, ele não mata as pessoas. O Rafael não vai gostar, porque é muito violento. Não, mas tem o... Ah, claro, porque eu falei porque é muito violento que eu não gostei dela. Legal. Eu sei que você tá zoando, cara. Mas é tipo, ele tem maconha no filme? Esse que tem maconha... Ah, não, é o Segurança das Pontas. Cara, minha indicação é indicação, assim, dupla, basicamente. Eu fiquei muito feliz de, no último cast que eu participei, eu indiquei lá a banda do meu amigo e, cara, veio pessoas me procurando, falando que se amarraram na banda, sabia? Fiquei aí, muito, cara, feliz, cara. Então, vou indicar outra parada maneira, que é o... Uhum. É o mangá chamado Old Boy, que é escrito pelo Garon Tsuchiya. Ah, foda. Eu não sei se o público já viu o filme Old Boy. O filme Old Boy, assim, é simplesmente sensacional, de 2003. Quem é fã do Tarantino vai amar, porque o Tarantino babou ovo pra esse filme, assim, lindamente, inclusive ele quase brigou com a banca do Oscar por não ter indicado ele como melhor, pra ele não ter ganho, né, melhor Oscar de filme estrangeiro, Oscar de melhor filme estrangeiro, porque é um filme de suspense de 2003 sensacional, sobre um cara que fica preso durante 15 anos, ele não sabe o que tá acontecendo e de repente ele é solto e agora ele tá em busca de por que prender ele por 15 anos, sabe? Cara, é sensacional o filme, eu tenho o DVD original, vende na loja americana, loja. E pra quem não, pra quem já filme, compre o mangá Old Boy, que é a editora Sampa que tá lançando no Brasil. Se eu não me engano, eu tenho as 4 edições, mas eu acho que são só 4 edições mesmo, que lá no Japão foram 8, mas aqui no Brasil tem mania de aglutinar, de botar 2 edições na mesma revista, sabe? Cara, assim, é sensacional a história. Vai ser muito, como posso dizer, assim, vai ser muito enriquecedor, porque agora tá saindo até o remake americano, né? Que, claro, eu sou contra esse remake, mas o Spike Lee tá dirigindo aí, vai sair dia 11 de outubro. Então, eu posso ter quase que certeza de que isso vai ser o assunto do futuro aí. Em breve vai estar todo mundo falando sobre Old Boy, vai pipocar podcast a respeito do filme Old Boy de 2003, do mangá. Da trilogia. Que vai dar um hype ferrado, porque esses remakes dão hype. Se a gente lembrar de O Chamado, O Grito, né? Que foram todos remakes de filmes asiáticos, sabe? Que eu sou muito fã do terror asiático, do horror, do suspense, sabe? É a minha indicação aí, tanto o filme quanto o mangá. E o Joker, ele citou Warriors, né? É, os Guerreiros da Noite, os Selvagens da Noite, na verdade, né? Assim como se chama o filme. Eu queria fazer ele como indicação, né? Essa é a minha indicação. É um filme lançado em 79, só que eu acho que foi um filme que começou com essa coisa de anos 80, sabe? De filme de ação dos anos 80. Porque ele foi lançado em 79, mas ele tem a cara de filme de ação dos anos 80. ele conta a história ali de uma cidade, acho que qual que era, Nova York? É Nova York mesmo. Tomada por gangue, sabe? Era meio que um futuro ali, acho que dito no filme que é um meio que um futuro, né? Meio próximo, assim, de uma Nova York tomada por gangues, né? E aí tem o... Tem um homem lá, o Ciro, se não me engano, acho que ele vai querer controlar todas essas gangues, né? De unificar todas elas e tomar toda a cidade, né? Uhum. Só que dá uma merda, esse cara é morto, e aí o pessoal acaba acreditando que foram o grupo dos Warriors, né? Dos guerreiros, né? Da gangue dos Warriors, né? E aí eles são... Eles tentam voltar pra área deles durante o filme, enquanto todas as gangues começam... A ir atrás deles e eles tentam, tipo, passar pelos policiais e tudo mais. E é um filme, assim, que se passa todo de noite, assim, eu acho muito bonito esse filme. Porque ele realmente tem aquele clima mesmo, que é um filme de gangue mesmo, assim, sabe? Você... E tem um aspecto meio sujo, assim, sabe? Todo lugar. É... Meio que lembra um pouquinho, sabe? GTA, assim, em alguns pontos, né? Uma dica é assistir antes o Ruas de Fogo. É do mesmo diretor, né? Sim, é. Tem um pouco de relação entre os dois filmes. O ambiente é um pouco parecido, assim. É o... Ele vai salvar a namorada dele, né? Sim, exato. Uhum. Inclusive, só complementando até a tua indicação, Rafa. Procurem ver a versão do The Wars Director's Cut, porque... Não sei se foi essa que você viu, mas ela tem, tipo, transições de quadrinho, cara. Ao longo da série. Ao longo muito do filme, sabe? Assim. É sim, muito cara, foda. Se dá uma enriquecida... maneira pra quem é fã do... Eu não vi essa versão, né? Uhum. Mas eu tinha visto uma vez uma cena dessa versão, eu não sabia que era. Então é a versão do diretor. É a versão do diretor. E assim, não muda muito na história. A história não muda quase nada porque tem cenas que eles adicionaram meio segundo, sabe? Foi coisa assim, milimétrica, sim, sabe? Que foi de corte pra ficar no padrão lá de tempo. Mas eles cortaram essas transições. Tem várias transições ao longo do filme que são feitas em quadrinho. Que tipo, tá a imagem lá, de repente aquela imagem vira um quadrinho, vira a página do quadrinho e começa outra, sabe? Tipo, desliza pro lado, coisa assim. Dá uma enriquecida maneira. Vale jogar o jogo também, The Warriors, que é da Rockstar. Tá tudo interligado. Inclusive, se puder jogar em duas pessoas, fica melhor ainda, porque o cooperativo do jogo é muito bom. Não levem a sério, sabe? Você não vai achar um filme de gangues reais. Tem uma gangue lá que chama Baseball Furious, que é a minha gangue preferida, que são caras, tipo, vestidos mesmo como jogador de beisebol, pintados com o rosto que nem o da banda Kiss. Então, cara, cara, e uma vez eu fui num evento de uma livraria aqui no Rio, que tava o Jovem Nerd lá, e ele tava com a camisa dessa gangue, cara. Eu achei assim, eu fiquei, caralho, isso aqui é referente. Normalmente a dupla e Jovem Nerd, eles gostam de ir no evento com as camisas deles, né? Da Nerd Store e tal, mas ele tava com a camisa escrito Manhattan Furies e aquela, um cara com aquele rosto pintado e o bonezão, sabe, de beisebol. Caraca, tipo assim, eu cheguei e fui falar com ele, falei, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que repararam, sabe? Corre, que referência é essa? Cara, muito foda. Realmente é muito foda, e essa é a minha recomendação. E o pessoal aí já citou, tá tudo ligado, vejam Ruas de Fogo, joguem o jogo, a versão do diretor, se puderem ver, vejam também. Eu acho que seria melhor ver direto a versão do diretor. Tem a história em quadrinho também do The Warriors, que é boa pra caramba. Olha aí, pô. História em quadrinhos também tem, exatamente, é boa. Warriors, cara, é um filme dos anos 79, a cara dos anos 80, assim, sabe, e é bem feito, sabe, é um filme de ação bem feito. Uhum. E isso, meus amigos, mais alguma coisa? Não, acho que não. Só isso, foi muito tempo de gravação, foi muito tempo mesmo. Gostaria de agradecer a todos que ficaram muito tempo aqui e provavelmente meio que atrapalhou assim, os planos de alguém que queria fazer alguma coisa aí, mas queria agradecer aqui ao Gustavo aqui do mesmo do BDC. Queria agradecer. Queria agradecer ao Lucas ART, lá do canal 7 Minutos. Passe no meu canal, porque recentemente eu fiz vídeo de tela. Boa, vai estar até no post, vou colocar no post. Tudo tá no post. Boa, mas o Lucas também é outro que também tá sempre participando aqui, né? É. Queria agradecer o Nicolas, segunda participação consecutiva e direta, né? Aqui no BDC, né? O Nicolas lá do Podcafé, que o pessoal pode escutar lá, mas tá atualmente no Bacanudo. Exato, no Bacanudo. E voltamos ativa com o Bacanudo em si, que ele tava parado também, questões de eventos e tudo mais. E quem for da Bahia aí, vá lá no Festival do Bacanudo, que vai acontecer em Salvador. Não lembro data. Vai lá no site Bacanudo, tá tudo lá, até porque eu não sou da Bahia. Mas vai lá conferir, que vai ser bem legal. Vai ter o Afonso Solano, PH Santos. Vai ser bem maneiro. E claro, vão lá no Bacanudo também. Eu tô me sentindo até já em casa aqui no BDC, porque tantas participações, né? Pois é, né, cara? Com certeza te chamaria pra outras, opa, né? Toma aí. Pode vir aqui que o pessoal é todo amigo. Tá certo. Eu queria agradecer aqui o Joker lá do podcast Pipe Bomb. Pra quem curtiu o Tá Livre, vai lá que tem um bando de retardado tentando discutir. E um podcast ruim, meu Deus, como um podcast é ruim. Ah, o host horrível, o host, nossa. Horrível. É tão horrível, que você chamou o Pipe Bomb pra participar do seu blog de luta livre. Olha. Ah, mas meu amigo, naquela época eu não tinha nem ouvido o podcast de vocês. Cara, lavando roupa suja, vamos lá. Brincadeira. O Joker também participa sempre aqui, vai estar sempre participando, cachorro latino. Cachorro também. De graça do podcast brasileiro. Opa, tá o Ivano. Mas enfim, vamos terminar o podcast. Quero agradecer a todos aqui, todos que ouviram, aguentaram ouvir esse podcast de longo, né? Sido em duas partes. Comentem aí nos posts do podcast, tanto na Dimensão Nerd quanto lá no próprio post aí do BDC. Nos sigam no Twitter, o @ Banco de Cérebros. Tem também o facebook.com/blocodecerebros. Curtam lá, nos sigam e, enfim, tenham esse contato com a gente, porque é sempre bom, porque a gente sabe, né, que tem gente escutando, tem gente acompanhando o nosso conteúdo que a gente está criando. É sempre bom saber que vocês estão ouvindo, gostando, né, porque isso dá mais empolgação de fazer, né. Inclusive teve gente que comentou aí, o Todd Cogumelo tá sempre comentando, o Esquizofrenizando de Almeida também tá comentando, teve também, comentou aí o Alessandro Oliveira, que agradecer, ele falou que a gente tá de parabéns e tudo mais pelo podcast, falou que vai estar sempre ouvindo. Então, eu queria agradecer o pessoal que comenta, e quem não comenta, comente, porque é sempre bom saber que vocês estão acompanhando nosso trabalho, nosso conteúdo. Com certeza. E assim que a podosfera, né, funciona. Segue, né, pessoal, tem que entender que nós somos seres que se alimentam de comentários. A única coisa que nos alimenta é isso. Então, por favor, galera, comenta aí. Por favor, né? Então é isso, pessoal. Terminou mais o podcast aqui. Abração e falou. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.